pronto para de falar. Enquanto isso eu fico aprendendo o que eu preciso dizer. Meu nome é André Bujan, tô aqui pensando na verdade. Tô de cueca, falei pensando pra ele, tô de cueca. Se bem que ninguém vai, eu vou ter o começo de mim.